Apocalipse para hoje. De oração. Porque nós não consideramos simples ou não simples. Quem tem cultura humana ou não tem cultura humana. Muito intelectual aí é simplíssimo. Nós vimos que a igreja de Sardes recebe uma severa repreensão de quem? Jesus. Que pensa que está viva, mas está morta. Tem muita fama e pouca o quê? Espiritualidade. Carta à igreja em Sardes. É sempre bom reler, não é? Porque a maioria não conhece isso mesmo de verdade. O texto. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, e tem nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por que que Jesus diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto? Em seguida determina: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por que que ele manda fazer isso? Ele está vendo alguma coisa errada naquela turma. O que é? Nem o texto aí inteiro que vocês vão matar a charada. Por que que Jesus se preocupa? Primeiro ele diz que a turma de Sardes, bem nome de que vive, mas está morto. Porque Jesus conhece as obras. Porque não tenho achado íntegras ou achado perfeito, conforme as traduções da Bíblia, mas senti desse mesmo. As tuas obras na presença do meu Deus. Olha, como que diz? Olha, tu tens responsabilidade com este povo aí. Apesar dessa igreja ter muita fama, muita coisa, mas não ter espiritualidade, pensa que está viva, está morta. Não me refiro a nenhuma igreja em particular. Eu determino que consolides o resto que está para morrer. Quer dizer, o que resta de bom aí, que tem alguma coisa ainda e que não pode ser abandonado. E te digo isto porque eu sei que você pensa que está viva, mas está morta. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Diante disto, igreja de Sardes, eu estou muito preocupado com este povinho que eu te entreguei. É isso que Jesus está dizendo aqui. Senão, se a turma vai bem, ele vai dar ordem. Guardadas as imensíssimas distâncias e diferenças, quando em determinado setor da religião de Deus ou da legião da boa vontade as coisas vão bem, por que que eu vou ficar telefonando? Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então me senti obrigado a vir aqui e para te avisar de que tens que consolidar este resto que ainda está aqui nesta tarefa, neste setor, e que está para morrer, porque tu não estás conduzindo bem este setor. Portanto, ser vigilante. Tome tenência, menino. Tome cuidado, menina. E não permitas que esta gente se desanime por causa da tua invigilância. Porque senão, Jesus diz no versículo 3 o seguinte: lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda o bem e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, quer dizer, de repente, e não conhecerás de modo algum em que hora me levantarei contra ti. Mas sempre existem aqueles que, perseverando até o fim, merecem do Cristo coisas extraordinárias. Tais como portar vestiduras brancas. Eu falei portar vestiduras brancas, porque se não fica vestir vestiduras brancas. Vamos lá o que diz. É o versículo, deixa eu ver aqui. 4 em diante. Quer dizer, nunca está tudo perdido, repararam? Nunca. Às vezes é a maior seca, tem uma plantinha verdinha lá, vamos regar aquela planta, vamos alimentá-la. Quer dizer, não condenemos ninguém, como Emmanuel nos aconselha, não condenar as pessoas. Tentar corrigir o que está dentro de errado dentro delas. Está aqui na pressa. Quantos minutos falta ainda? Ah, uma plantinha aqui. O sentido da paixão no final dos tempos. O livrinho do bolso de cima, nosso. Ah, sim, já temos 7 minutos de papo. Estão gostando desse papinho? Então vocês vão ver aqui. Atenção, meus irmãos. Todos nós, todas as criaturas têm a parte de Deus dentro de si. Essa parte que nós temos que ver. Essa é a minha luta. Quem sabe quem não tem jeito ou tem jeito é Jesus. Só Jesus é que sabe que está dentro do coração das criaturas. Será que nós só vamos aprender, ficar a vida inteira só vendo o mal? Temos que ver em primeiro lugar o bem e tentar corrigir o mal. Que aí Deus vai nos iluminar. Jesus não diz que nós devemos pedir na oração dele ao Pai Celestial, na prece de Jesus ao Pai Celestial, Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Na medida em que perdoarmos as dívidas dos nossos devedores. Olha aquela passagem, quer ver aí, do Evangelho, do Senhor da Vinha, do Todo-Poderoso, chefão lá, perdoa uma dívida enorme de um camarada lá que devia lá uma qualquer coisa. Ele sai dali e não perdoa o irmãozinho que deve uma coisinha de nada. Apesar de Jesus ser severíssimo com a igreja de Sardes, ele diz aqui no versículo 4, né? Contudo, em Sardes estão também alguns que não contaminaram suas vestiduras e que por isso andarão comigo assim. Vestidos de branco. Porquanto são dignos disso. Vestirem-se de branco. Este versículo 4 do capítulo 3 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, nos fala da paciência corajosa a todo momento exigida por Jesus no Apocalipse, exigência esta, claramente expressa e com seu prêmio apresentado, no versículo 10 do capítulo 2 deste Apocalipse do Cristo, segundo João, evangelista. Na carta à igreja em... Quem que se lembra aí? A Regina é capaz de lembrar. Carta à igreja em Esmirna. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Naturalmente que vida é eterna. Por isso, sofrem-se 30 anos, 40, 50, 70, numa encarnação, temos várias reencarnações. Para depois ter um prêmio eterno, puxa vida. Recorda também a passagem, o beneplácito de Deus, constante do terceiro selo, Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando o Cordeiro de Deus abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente que dizia: vem e vê. Então vi, e eis um cavalo preto, ou negro, como quiserem, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Abre parênteses para um comentário aqui, está me vindo à cabeça. O que é a oliveira na Bíblia Sagrada? Nós podemos pensar, é a palavra de Deus, é a lei de Deus. Porque a oliveira dá o quê? Quem se lembra aí? Dá o azeite. O azeite alimenta, mas o azeite também, você acende muita coisa com ele. Acende aí o óleo, acende o azeite, aquela coisa toda. Né? Acende o óleo, a lâmpada. Então, a lâmpada, quer dizer, a lei de Deus. Ora, quem é que pode danificar a lei de Deus? A oliveira, o azeite. Já expliquei isso aqui. Qual é o segredo da sobrevivência pessoal no fim dos tempos? Quem se lembra? Quem falou? Vem cá falar no microfone. É, doutor Marcos. Mas a Esther vai... Parabéns, a Esther vai dizer aqui que ela falou também. Mas teu nome? Esther. De quê? Duarte. Quantos anos tem? 14. Vamos lá. É estar integrado em Deus. Estar integrado em Deus. Ora, não danifiques, cavalo negro, o azeite, nem o vinho. Não pode danificar o azeite. Porque o azeite vem da oliveira. A oliveira é a verdade de Deus, ela tem significado. Ela traz a luz. Ela alimenta os profetas, que são também os candeeiros acesos na escuridão da ignorância espiritual. Tanto se é verdade que Deus diz lá, ó, em Amós, Deus não fará nada sem avisar primeiro aos seus servos, os profetas. Deus é a lei, digamos, é o azeite, assim, por extensão. É a oliveira que produz o azeite, é a oliveira que produz o azeite. É a lei de Deus. Então aquela oliveira que nos acende, que dá óleo, que nos unge e que nos mantém acesos. Tanto que quando é dito que Jesus é o ungido de Deus, significa que Jesus está iluminado pelo óleo de Deus. É a oliveira pela luz de Deus. É por isso que ele é ungido. Foi o que fizemos aqui em parte ao assinalar vocês com a água fluidificada nas nossas cruzadas da comunhão com Deus. É de graça. Dai de graça o que de graça recebeis. É Jesus quem diz. Vejam vocês aqui, olha. Bom vinho. O que é que significa o vinho? O sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus, nós lavamos as nossas roupas. Então, o cavalo preto não pode fazer mal nenhum ao vinho também. Se estivermos integrados em Jesus e lavarmos os nossos erros com seu sangue, isto é, com a sua doutrina. Eis o Cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo. Como? O irmão Zaru explicou tantas vezes. É aquela passagem que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, temos que passar. Tudo aquilo que Jesus passou está numa prece. Olha, aquele dia que ele gravou aquela prece. Um dia eu vou contar a vocês por quê. A alma dele estava chorando até a morte, por querer salvar pessoas que não queriam nada com a salvação. Tu sabes que temos feito tudo o que é possível fazer pelo teu novo mandamento. Não é assim que ele diz? Mas disseste: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ou então vem ao Pai, senão por mim. Significa dizer que não chegaremos até ao Pai Celestial sem sofrermos tudo aquilo que Jesus sofreu. Ninguém tem que temer o sofrimento. Deve tomar cuidado com a alegria mundana. Por quê, hein? O que é que a dor é? A libertação da alma. Sim, os que perseverarem até o fim serão salvos, como diz Jesus no Evangelho. Aí vem uma citação aqui, ó. Eles marcaram algumas passagens. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 22. Capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 13, versículo 13. Mas a cada um de acordo com as suas obras. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Carta aos Romanos, Paulo apóstolo, capítulo 2, versículo 6. Segunda Epístola a Timóteo, é Paulo apóstolo, claro. Capítulo 4, versículo 14. Apocalipse de Jesus. Segundo São João, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 18, versículo 6. Capítulo 22, versículo 12. Capítulo 20, versículo 12. Capítulo 20, versículo 13 do Apocalipse de Jesus. Espero que vocês tenham feito a pesquisa certinha. E aqui não somos decoreba. Na publicação do Apocalipse para os simples, transcrever todas elas. Salmos, capítulo 28, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14. Profeta Jeremias, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 25, versículo 14. Profeta Oséias, capítulo 2, versículo 2. Está aqui. Estes merecerão ter em si mesmos as qualidades do azeite e do vinho, inatingíveis pelo mal. No caso, a fome. A fome é negra. A turma não costuma dizer assim? E qual é o cavalo que vem trazendo a fome sobre o mundo? O cavalo? Preto. Ainda a respeito das vestiduras brancas, o Apocalipse de Jesus, segundo São João, nos diz, no seu capítulo 19, versículo 8, capítulo que a Osmira gosta muito. Onde é que está a Osmira? O linho fino são as justiças dos santos. Portanto, o bem que realizarmos, o prêmio que Jesus nos oferece. A cada um será dado de acordo com as suas obras, desde que dispamos de nós os trapos imundos, consoante o profeta Zacarias, conforme a ordem dada ao sumo sacerdote Josué. E aqueles que cercavam, Josué estava perante o anjo de Deus, mas as vestiduras dele não estavam muito boas. Não é Josué Benum, é outro Josué, o sumo sacerdote. Livro de Zacarias, capítulo 3, versículos 4 e 5. Aliás, eu trouxe aqui. Profeta Zacarias, está aqui. Capítulo 3. Vou ler aqui desde o princípio até o pedaço que nos interessa. Alguém já chegou lá ao profeta Zacarias, capítulo 3? Corram lá, porque aí vocês vão ler. E vão guardar. Aqui na Bíblia que eu tenho aqui é página 919. A quarta visão. O sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou, diz Zacarias, o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Criar dificuldades ao sumo sacerdote. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam